Magic Fair. Gostaria do 2228. 2228, escuta. Chame Centro Recife no 28, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288, 260, para fazer 2228. 592, o senhor na identificação, desça e mantenha 4 mil pés, altímetro 1093, após Pavog, vou para o servidor 366. Sente, após Pavog 366, direcionando para 4 mil, o 592. O 592 está liberado as restrições de velocidade. Número 1 não para aproximação. Então, 3520, aciona a identificação, desça e mantenha nível de voo 050. Presente voo Itape, após Itape, Serra Vitor 366, para final do procedimento da Renata. Itape, depois Itape 366. Nível 050, altímetro 093. 050, voo no 592, via se mantém a 25003, altímetro 1093, reporte passando servidor 366, estabilizado na final Renato. 10, câmara 2500, normal 66, 1592. Na 3520, desce uma senha 2500, PES. Altímetro 1093, aguarde autorização para acionar a Renata. 2500, aguardando para o Renato, 3520. Voo 9044, acione a identificação, desça e mantenha 4000 pés, via chegada Mari, altímetro 1093. Ok, 4000, via chegada Mari, 1093, 1044. Passando 66, agora 592. 92, torre 118, decimal 95. 295, acima 92. Controle voo 9044, decimal 1. O 9044 autorizado, Serra Vitor 366. 366, 9044, obrigado. Pode, teste 2. Autorizado final RNAV, reporte passando servidor 366 estabilizado. Autorizado RNAV, chamará passando Passando 72, Uno 592. Uno 592, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 3. Autorizado, Uno 592. Paulo, Salvador, tá Mike, Hotel Vista. Nave 2, solo 24, livre à direita, chame só 12, um decimal 9. 219, boa. Posição 12 na remota. Posição? 12. Mas qual é a posição atual? Posição 1. Ok, aguarda. Ok, gente, aguarda. Nave 2, livre da pista, faca. Bom dia, Golo 592, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, para 4, espaço. Golo 044, décima 625-0010, altímetro 1013, suporte passando Zé Vitor 366, estabilizado na final Renato. Aqui, DCPA 2500, com 1013, autorizado RNAVE, reporta o Serra Victor 366, estabilizado igual ao 1044. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 080 graus com nave NASA, altímetro no zero no 3. Pouso no zero, Tá no portão 1 na escuta pro reboque? Não chega. Autorizado iniciar. Reporta zero. Ok. 3520, Solo 29, livre direita, chame Solo 12, mande decimal 9. E 520, táxi lento via Alfa, mantente da Juliette. Vai manter da Juliette, táxi lento via Alfa lento, tá 3520. Agora o Serra Victor 366, vou com o campo 9044. 9044, torre 1 na noite, decimal 95. 295, obrigado. Boa noite, 9044, do 366 para o 372. Boa noite, Gol Está aproximando da Juliette, tá 3520. Sim, tá 3520 via Juliette, portão 1. Via Juliette para o 01, tá 3520. Pouso no 09, altímetro no 03. Autorizado, pouso, 09044. 9044, solo aos 36, livre direita, chame solo 121, um decimal 9. Direito 219, 944, caso. Gol 9044, táxi autorizado via Alfa Kilo, parte 3, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador 9044.